cadáveres de cada tumba estão chegando cada vez mais perto. E mesmo lutando para ficar vivo, seu corpo começa a tremer, pois nenhum mortal pode resistir à maldade Orioncast. Voltamos com o Orioncast de zumbis, segunda parte, e já vamos direto para o próximo jogo, Stubbs the Zombie. Próximo jogo é o Stubbs the Zombie, Rebel Without a Pulse, de 2006. Eu lembro desse título, eu não lembro do jogo, mas eu lembro de ter lido esse título. Ele é pra Xbox, pra PC, pra 360 e pra Mac. Quem que jogou esse jogo? Esse jogo é genial, porque nesse jogo você é o zumbi e você tem que sair atrás da população comendo o cérebro deles. Aí quando você come o cérebro, ele enche a sua vida, né? Tem uma barrinha de vida que vai enchendo. E aí você vai ter que ir infectando todo mundo, assim, e vai dominando tudo. Mas seu objetivo final é qual? Então, aparentemente o cara que é o zumbi tá procurando o amor da vida dele, né? Cara, é mais ou menos isso. Meu, o pior que eu joguei bastante esse jogo, e ele é muito legal, cara. Muito legal, legal, legal mesmo. É genial, né? Porque inverte, né? Em vez de você estar atacando, você é o zumbi, né? Muito genial. Não é esse jogo que você joga sua cabeça nos inimigos? Não é alguma coisa assim? Que você, tipo, tira sua cabeça e joga? Usa como arma? Ou cara, cabeça, esse não. Esse você praticamente só morde. Eu jogo estômago. Essas paradas, cabeça eu não lembro. Ah, mas ele joga partes do corpo. Sim, sim, joga. Ah, então, tipo, acho que foi isso que eu quis dizer. Jogar partes do corpo. Mas quais são os ataques dele e tal, tipo... Mas como assim, ele é plataforma? Sabe um jogo que me lembra bastante, que ele me lembra bastante na época? Me lembrava o Max Payne. Sei. Ele era muito estilão, o Max Payne, tanto graficamente quanto na movimentação do personagem. Então, cara, se você tiver mais ou menos na mente aí... É só imaginar o Max Payne com zumbis. Isso. Nossa. Perfeito. Se o Max Payne já não era bizarro bastante. Não, mas, pô, esse... será que ele não tá no, lá nos no jogos de Xbox original, lá na live? Isso, tem no Xbox Originals lá. Tá, eu vou ver se eu pego a demo dele também, cara, pra poder dar uma jogada. Vocês me convenceram também, ele parece ser bem legal. E a diferença dele, então, a inovação dele no quesito zumbi é mesmo você jogar como um zumbi, né? Com certeza. E o seu objetivo, assim, você falou que o objetivo é achar o amor da vida dele, isso é meio bizarro. Mas o legal é isso de você infectar as pessoas, né? Tipo, você... Que é exatamente o que um zumbi faz. Teve um outro jogo que a gente vai falar em breve aí que pegou essa ideia de você se transformar num zumbi e levou isso à décima potência, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. O próximo jogo que a gente vai falar é de 2006 e foi um dos jogos originais que mais fizeram sucesso no lançamento do 360. O 360 lançou com poucos jogos, assim. E esse jogo, tem muita gente que reclama da dinâmica dele hoje. Por ele ser reclamava muito, antes também. Exatamente, reclamava na época também. Mas ele foi um dos jogos que mais fez sucesso no começo. Eu lembro até quando eu comecei a ver isso de Xbox e tal, que foi o Lula que foi o traficante, né, pra mim, com isso de videogame. E ele trouxe o Xbox dele aqui em casa e trouxe o Dead Rising pra eu ver. E foi um dos primeiros jogos que eu fiquei bem impressionado, assim, com gráfico, tudo. A gente já explicou bastante do jogo, mas a gente tá falando do Dead Rising e eu particularmente gostei bastante das dinâmicas dele, principalmente da foto, né, que você é um jornalista, que você tem que documentar isso de tirar foto e tal. E tem um tempo para você terminar. Acho que são 3 dias, né? Ou 5 dias, alguma coisa assim. 72 horas. 72 horas. Então, você tem que salvar as pessoas, é um shopping, tudo. E, claro, você pode usar tudo como arma, que, aparentemente, eu não joguei o Dead Rising 2, mas pelo review, tudo, né, que eu vi do Dead Rising 2, eles também elevaram isso à décima potência, você pode montar armas e tal. Então, vocês que jogaram Dead Rising aí, eu me senti... Eu não sei quem viu aquele jogo do shopping, que eles estão presos, que tem um monte de sobrevivente preso dentro de um shopping, tem um monte de zumbi do lado de fora e tal. Madrugada dos Mortos, é o filme. Então, eu me senti nesse filme, quando eu vi você jogando aquele dia, tipo, dentro do shopping, usando aquele monte de coisa pra matar os zumbis. E é muito difícil um jogo fazer isso com você, né? Te transportar desse jeito. Até o próprio pessoal do filme, né, se sentiu a mesma coisa e rolou até um processo. Sério? Sério? Foi. É sério, verdade, sim. Nossa, eu não sabia. Rolou um processo, eles processaram a Capcom. Mas eles ganharam o processo? Não sei, boa pergunta, não sei se eles ganharam ou não. Eu tenho lá minhas dúvidas. Aí, se alguém souber, por favor, responda no nosso mural. Mas eu lembro que eles processaram por plágio descarado, assim. Ter o shopping e tudo. Mas o shopping é um lugar legal pra essas coisas, né, cara? Tem loja legal, com um monte de coisa, velho. Meu, tudo a ver. Eu adoro. Cara, a coisa mais engraçada que tem no Dead Rising é o seu personagem com as botas e um pedaço da armadura do Mega Man com a máquina de furar poço. Pegando zumbi, aquilo é bizarro, cara. Eu acho que é o maior playground de destruição do zumbi que tem, porque a quantidade de zumbi que junta na tela é impressionante. Eu também vi uns reviews do 2, apesar de ter os problemas, aqueles problemas de save muito longo. Pelo que eu vi nos reviews, o 2 é exatamente um com esses problemas corrigidos e mais itens pra você brincar. Não precisa mais. Não precisa. E outra coisa que eu vi também que eu achei interessante no review do 2, eles não melhoraram graficamente, é a mesma qualidade gráfica, embora eu acho boa, mas eles conseguiram colocar uma quantidade tão absurda de zumbis na tela, mas tão absurda, que você fica impressionado. Então é um negócio que eu tenho curiosidade de ver no 2, assim, a quantidade de zumbis. Parece que eles falam que chega a 3.000, né, ao mesmo tempo. Cara, 3.000, você imagina, é muita coisa, cara. Fosse gráfico de NES, assim. É impressionante de ver. É impressionante de ver, de todo jeito. E falaram que poderia ser colocado mais do que isso ainda, mas não tem sentido, porque depois de 3.000 não faz a menor diferença. Porque não dá pra... Não dá pra ver, não identificar mais nada. Depois de 50, cara. Depois de 50 já tá voltado. Não, pô, Dead Rising, ele é um jogo bom até a hora que você morre. Um quesito do jogo consegue matar toda a experiência. Isso que foi muito chato, mas de resto... Verdade, eu tava empolgado jogando aquilo lá, mas isso aí me fez parar de jogar ele. Eu acho que vale a... Quem gostou do 1 e achou esse defeito, pelo que eu vi, pode comprar o 2, que é um consertado. É o mínimo que se espera. E a revolução de zumbi dele foi, em geral, foi com certeza a quantidade, né? Sim. Fora as formas... malucas e muito legais de se matar, eu acho que a quantidade que trouxe o... E eu acho que ainda sobra espaço para um próximo nível, que seria um multiplayer de 4 ou até mais jogadores, 16 jogadores. Você imagina você montar um exército para matar zumbi de várias formas. Isso ia ser assim, muito legal mesmo. Ia ser interessante, um co-op ou sei lá, o máximo que eles conseguirem. Porque 3 mil zumbis para matar, cara, é para ninguém brigar com ninguém. É pra ninguém brigar com ninguém, cara. Ou não, fica aquela história, né? Você mata os da direita, eu mato os da esquerda. Vão matando, vamos que tem muita cana pra cortar. Eu imagino, tipo assim, possibilidades de multiplayer disso são hilárias. Tipo, quem mata mais zumbi em menos tempo, sabe? Minigames absurdos. Ou, no caso, ligar uma IA absurda nos zumbis e fazer eles virem pra cima e ver quanto tempo você consegue resistir. Porque uma coisa é você resistir a ondas num Halo, num Gears of War. Outra coisa é você resistir a uma onda, uma roda de 3 mil zumbis em volta. Cara, deve ser muito tenso, cara. Eu fico imaginando o que pode ser isso. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar mais pra frente também, que a gente vai ver isso muito em breve. Outra coisa que eu tava pensando também em relação ao Dead Rising especificamente, essa dinâmica de zumbi, você matar um monte de zumbi e tal. Zumbi, eles já foram pessoas, então você veio com roupa de pessoa e tal, tudo. Mas você precisa ter os zumbis para não ter essa polêmica de você matar pessoas discriminadamente desse jeito. Então é só você transformar em zumbi que você pode usar essa dinâmica de jogo. Sim, verdade. Matar. E é interessante. Outra coisa, não é só matar, né? O bacana do Dead Rising é que é o jogo que mais oferece formas de matar. Sim. Porque matar, a gente matar com zumbi com arma de fogo, por exemplo, você mata em 300 jogos. Agora, matar zumbi com guitarra, com carrinho de golfe, com chuveiro, com frigideira, com voadora, com banco de praça, cara, só em Dead Rising, cara. Só em Dead Rising. Isso que eu acho sensacional. Você tava falando de polêmica, né? Só um adendo aí. O Stubby the Zombie lá, ele teve uma polêmica de canibalismo, acredita? Porque o cara comia a cabeça dos outros. Nem jogo de zumbi assim fica salvo. Não, então, teve até aquela polêmica também, um jogo que a gente esqueceu de comentar, que foi o Carmageddon. Quem aqui nunca jogou, pelo menos ouviu falar de Carmageddon uma vez na vida? Que é aquele jogo de carro, né, que você tava em partes de uma cidade, assim, que no Carmageddon 1 você matava pessoas, eram pessoas, e você ganhava ponto pra matar essas pessoas. Até hoje, o meu irmão, eu lembro muito do meu irmão quando eu falo desse jogo, porque a gente jogava muito, aí o meu irmão, o 1 e o 2 também, né? E meu irmão, toda vez que ele dirige, e vê uma velhinha assim, ele fala, quantos pontos pra matar a velhinha? Aí ele vai jogando o carro em direção à velhinha. Nossa. E a gente lembra de Carmageddon. Cara, eu jogo Carmageddon até hoje, o primeiro eu gosto muito, cara. Só que legal, cara. A polêmica do Carmageddon é que você tem tempo nas corridas. E o único jeito de você ganhar tempo ou você matando os outros corredores ou você matando as pessoas. Ou seja, ele te obriga a matar. Senão você não progride. Essa que é o ponto X da questão. Se você pudesse ignorar, maravilha. Eu acho que até pegaria menos feio. Mas você é obrigado a atropelar todo mundo. O jogo chamado Carmageddon é o mínimo que se espera dele. É verdade. Não, e a mudança que fizeram no Carmageddon 2 para remediar essa polêmica foi transformar todo mundo em zumbi. Entendeu? Então, assim, humano você não pode matar, mas quando o cara vira zumbi, faz o que você quiser, cara. Aí teve até outras polêmicas que falaram que o zumbi representava minorias, negros, entendeu? Nossa. Então. Aí tava todo mundo reclamando, então você pôs uma representação de uma minoria aí e fala que pode matar todo mundo. Então, tipo, quando é só gente branquinha, bonitinha, não pode matar, mas quando é um zumbi negão lá, você pode matar. Então, assim, as pessoas acham polêmica em tudo, né? Mas eu achei interessante que essa mudança de design, que é uma cor, é uma textura, sabe? Só isso que mudou. A textura da pele e a cor dos humanos que estavam lá. E aí toda a polêmica desapareceu, cara, só porque é um zumbi. Então, zumbi também é usado muito pra evitar polêmica, né? Ele cria polêmicas, mas ele também é usado pra evitar polêmica. O que eu achei muito interessante, principalmente no caso do Carmageddon, né? Mas então, beleza. Só depois desse adendo aí, desse esquecimento nosso, vamos pular pro próximo. Que é o jogo que pegou essa ideia que o Hyde estava comentando do Rebel Without a Pulse lá, do Stubbs the Zombie, de você ser um zumbi, e eles elevaram a 20ª potência num jogo chamado Left 4 Dead. Eu joguei bastante. Hã? Nada, não. Que ele é para PC, para 360 e para Mac. Ele foi lançado em 2008. E pra quem não conhece aí, pra quem não sabe, você joga como um de quatro sobreviventes. Dá pra jogar até quatro pessoas, né, na mesma fase. Cada um controla um sobrevivente diferente. Não tem, um sobrevivente são um policial, uma menina, um executivo e o outro que eu esqueci qual é. Mas eles não mudam de skill em nada. Eles são todos iguais sobreviventes. E o seu objetivo é sobreviver até o safe house, né? Até o ponto seguro da fase, que é uma porta forte lá, né? Tipo um porto seguro que quando você fecha a porta, todo mundo tá lá dentro e você se salva. E a inovação dele, eu acho que ele tem duas principais inovações. primeiro é esse clima de tensão. Porque quando você tá andando, a qualquer momento, pode aparecer uma horda de zumbis bizarra em cima, né, de você. Então, assim, todo mundo fica muito quieto. É, assim, se tem um carro parado, você tem que tomar cuidado para não tocar no carro, senão o alarme toca e chama os zumbis. Aí vem uma porrada de zumbi. E não é que nem os zumbis do Romero, que são lentos. É o que eu ia falar. Correndo, que nem atleta olímpico, cara. Tudo em cima de você. E outra inovação legal do single player é que tem outros tipos diferentes de zumbis que eles mudam um pouco a dinâmica, que é aquilo de estratégia que a gente tava falando lá do RE, da franquia RE, né? É, que eles pegaram um pouco dessa estratégia que foi criada lá em 1996 e aumentaram, também elevaram a várias potências no Left 4 Dead, que tem o Boomer, que é o zumbi que ele é gordo e é lento, mas se ele vomita no sobrevivente, isso atrai uma horda de zumbi. É, tem o Hunter, que é o zumbi que ele pula em cima de você e começa a te atacar, tem que vir outro sobrevivente te salvar do Hunter, ele tem que atacar no Hunter pra você sair, não tem como você sair sozinho. Tem o outro, que eu esqueci o nome, que ele usa a língua pra te pegar de longe. Smoker. Então, não, Smoker? Smoker? É, da língua é o Smoker. É o Smoker. Isso, então, ele fica em cima de prédios, assim, e aí ele joga a língua, te enforca a língua e começa a te empurrar. Então, você tem que pedir ajuda pros outros também. E tem a menininha. E tem o Tank. Que o Tank, ele é o zumbi gigantão. Bombado. Assim, super forte, bombadão, é o zumbi de academia. É o Tyrant. É o Tyrant do Left 4 Dead. O Tank tá pro Left 4 Dead, assim como o Tyrant tá pro Resident Evil. Que ele é o super forte, que todo mundo tem que se unir, né, pra matar ele. E o legal é que ele encoraja... trabalho em equipe, cara. É o jogo que mais encoraja o trabalho em equipe que eu já joguei até hoje. Se um dos sobreviventes sair correndo na frente e querer matar todo mundo, ele vai morrer rapidinho, cara. Ele não vai sobreviver. Então, eles te encorajam mesmo a ficar todo mundo junto. E isso é muito legal. E a parte de você ser um zumbi é que no multiplayer tem um modo de você controlar esses zumbis especiais. Então, tem quatro pessoas que jogam como zumbis especiais, né? Ou Hunter, ou Smoker, ou Tank, ou Boomer. E tem os sobreviventes que tem que sobreviver. Tem que chegar até a sala segura lá. Cara, você jogando como Hunter, assim, tipo... Você pode... Tem uma habilidade de subir pelas paredes e tal. Então, você fica escondido. Você espera uma horda atacar para um dos sobreviventes se afastar do grupo. Você ataca ele. Então, a estratégia desse jogo é muito legal. Eu acho que esse jogo pegou essa ideia de zumbi e todo esse clima de sobrevivência, tensão, sabe? Não fazer barulho, essas coisas. Conseguiu transmitir muito bem pro jogo. Eu não tenho dois, mas eu acho que o dois ele conseguiu... ele trouxe novos personagens, novas armas. Você joga de dia. O Left 4 Dead 1 você só joga mais à noite, né? Ele traz outros cenários, assim, tal, que é muito legal. Tem mais alguém aí que jogou bastante o Left 4 Dead? Eu joguei, tipo assim, a única que eu também acho bem bacana. A única coisa que eu tinha a reclamar dele, espero que tenha consertado no 2, não vi, é um, ele é muito curto mesmo. São Sim. quatro capítulos só. Verdade. Eu não considero ele um jogo inteiro, assim, acho que deveria ser um jogo vendido em Live Arcade, né, por 10, 15 dólares no máximo, pela falta de conteúdo que tem, tipo assim, aí o conteúdo ele é muito simples, né, porque são muitos inimigos e todos iguais, a ideia do jogo é sensacional, então, mas eu poderia ser melhor, cara, eu achei muito, só quatro fases, é muito pouco. Pro jogo que tenha... Os caras poderiam ter usado mais a ideia. Mas sobra espaço pra acertar ainda, né? Eu espero que o 2 tenha mais fases, pelo menos uns 8, 10 níveis pra brincar. E outra coisa que acontecia muito com a gente era cair, né? Caía pra caramba. Mas eu também acho que também é problema da gente estar jogando do Brasil, esse tipo de coisa. Não é coisa única e exclusivamente do jogo. Tem que vender a 50 dólares mesmo, que a Valve tem que ganhar bastante dinheiro, porque eu quero jogar Half-Life 3 logo, que eu não tenho mais. Olha, dinheiro a Valve ganhou. Pelo menos de mim ela ganhou muito, viu? Nossa. Não, eu acho que a última coisa que eu vou falar do Left 4 Dead é que eu acho que o multiplayer ele teve vários momentos de, assim, tudo dando certo, todo mundo com arma, estocado, bonitinho, indo lá, conseguindo sobreviver. E do nada acontece alguma merda, tipo, aparece um boomer, vomita, aí vem um hunter, pega um, aí aparece uma horda do nada, e sei lá, um monte de coisa acontece ao mesmo tempo, que todo mundo se ferra, e aí, tipo, todo mundo começa a gritar, caralho, me ajuda aqui, e é uma, vira uma confusão, um caos completo, assim, e é, eu acho que eu nunca joguei uma experiência multiplayer como Left 4 Dead, assim, de tensão. Você jogar em quatro pessoas é muito legal. É, então eu... É o único jeito legal de se jogar. É verdade. Sem pessoas, a inteligência artificial é uma porcaria, isso é verdade. É, mas é muito legal, eu recomendo bastante Left 4 Dead 1 e com certeza o 2, eu nunca joguei e não tenho o 2, mas como sendo a mesma dinâmica é muito legal mesmo. Então, ainda sobre o Left 4 Dead, acho que é essencial a gente citar que, ao contrário do que aconteceu com esse negócio, a gente citou Metal Slug, que a gente sempre sabia onde a gente estava vendo os inimigos, no Left 4 Dead ele tem uma inteligência artificial chamada O Diretor, que cada experiência, cada vez que você entra no jogo, muda tudo. Os inimigos não vão vir no mesmo lugar, não vai ter os mesmos zumbis especiais, né? Cada experiência vão estar em lugares diferentes. É mesmo. Exatamente. Então você nunca vai ter a mesma experiência, entendeu? Jamais. E sobre as campanhas, eu não sei como é a situação na live, mas a Valve liberou na Steam um modo extra, um modo de sobrevivência, eu não sei se tá na live. Tem na live também. Sim, tem na live também. Tá, tem pouco tempo. E recentemente, no dia 15, saiu a nova expansão com uma campanha extra pro Left 4 Dead 1 e pro 2. Também. O 2, ele tá com 8 campanhas, se não me engano. 9 com a The Sacrifice, que entrou dia 15. E também vale a pena citar que tem um suporte muito grande a mapa customizado, cara. Mapa de usuário. Então você nunca vai ficar sem mapa novo pra jogar. Isso não tem na live. Isso é do PC. Ah, mas eu acho que pra jogar esse jogo, a melhor plataforma disparada é o Steam, é o PC, cara. Porque é a casa da Valve, né? É por causa disso daí e acredito que também tenha menos problemas. E tu falando, tem conteúdo. Porque, tipo assim, ele saiu com pouco, realmente saiu com poucas frases. Mas eu lembro que tinha uma promessa que eles iam lançar muito conteúdo e não lançaram. Isso é verdade. O que a Valve disponibilizou de graça no PC, na live ela teve que cobrar. Então, eu fui ludibriado por essa aí da Valve, né? Falou que ia lançar arma nova, campanha nova. Eu comprei o Left 4 Dead 1 na estreia, né? Há 2 anos atrás. E o Left 4 Dead 2 eu fiquei putíssimo. Não comprei até recentemente, quando ele saiu por $5. Aí não teve como resistir, né? Left 4 Dead 2 completo por $5, não tem jeito, cara. Ah, no Steam, né? No Steam. Ah, o Steam é uma maravilha, cara. Eu acho que é incrível, cara. Melhor loja online que tem. Não tem... O único ruim é que você gasta $5 no jogo, mas tem que gastar $500, $600 no PC. Não, mas é. Se for pra jogar jogo da Valve, não, né? Agora, se for pra jogar jogo da EA, aí sim. Esses jogadores de PC, viu? Fala sério. Então, beleza. O próximo jogo é um jogo mais... Ele não é 100% de zumbi, mas ele tem um modo zumbi que é muito interessante. Que até isso foi transformado... Esse modo de zumbi desse jogo foi transformado em um jogo sozinho, né? Só desse modo pra iPhone, iPod, pra... Né? Para esses aparelhos móveis, né? Que é a parte de zumbis nazistas do Call of Duty World at War. Zumbi nazista? É isso duas vezes, né? Cara, isso duas vezes. Não, total, né? É o cão chupando manga vezes dois, né? Nossa. O que eu acho legal, duas coisas que eu acho legal desse Nazi Zombies, assim, é a dinâmica, né? Disso de... Que você tá dentro de uma casa, você tem que proteger a casa com tábua, tem que pegar a arma e tal. E assim, você vai ganhando ponto de experiência pra você pegar melhores armas, pra você, sabe, fazer as coisas melhor. E dá pra jogar co-op também. E, cara, isso eu acho, pra mim, esse modo é o ponto principal que mostra que zumbi pode ser aplicado pra qualquer merda, cara. Qualquer merda que você pode aplicar, alguma bosta de zumbi, que o negócio vai ter alguma chance de dar certo. Porque, meu, zumbis nazistas, cara, o cara que teve essa ideia, o cara é foda, mano. Então, quem é que jogou bastante dele? Eu joguei bastante dele. E aí? Eu joguei. Ah, era bem bacana, cara. Ele não era tão ágil, assim, com tanta coisa quanto o Left 4 Dead, mas ele é mais parecido com o modo Horde, que você tava num lugar e tinha que resistir. até os zumbis entrarem. E você também, ao mesmo tempo, tipo assim, tinha grade na janela, esse tipo de coisa, e eles iam quebrando as madeiras na janela, e à medida que você vai matando o zumbi, você vai ganhando ponto pra consertar a janela, pra comprar armas, tudo ali dentro. Mas ele eu digo que ele é um modo horde de zumbi, mas cai super bem, assim, naquele cenário de Segunda Guerra, cara. Eles sempre colocam, assim, a casa, o lugar onde você tá, num lugar cheio de neblina, escuro, os zumbis vêm de vários lados, você tem 4 pessoas dentro da casa e 8 janelas, né? Uma escada e um segundo andar, e aí o bicho vai pegando, e o que você precisa é resistir. Resistir. E aqueles zumbis com aqueles olhos acesos, assim, ficou bem bacana artisticamente, visualmente de ver. Eu acho que é um modo, assim... Eu gosto do Call of Duty World at War. Prefiro até ele em relação aos de Guerra Moderna. Mas esse modo é disparado o melhor dele, cara. Muito bom. Muito bom pra jogar. Com 2, 3, e preferência se tiver com 4 pessoas, melhor ainda. O do iPod eu joguei ele um pouco também, mas os controles são muito difíceis pra qualquer jogo de tiro no iPod, né? Porque não tem como você ser muito ágil. Olha a fraqueza. Não, é verdade. Ele fica um pouquinho complicado, mas eu achei legal que eles conseguiram transmitir isso muito bem pro iPod, né? Tipo, tem todas essas características que o Lula comentou, tem também no do iPod. Então é só... Pra mim, o ponto maior foi o gameplay mesmo. De resto, eu achei genial também, que nem a versão pra console. Pra mim, é mais o controle mesmo. Mas aí é questão de se acostumar, né? Aparentemente, o homem mal manda bem no Nazi Zombies do iPod. Tá me zoando aí. Então, beleza. O próximo jogo que a gente vai falar é o Dead Space, também de 2008. Ele é para PC, para 360 e para PS3. E ele pegou muitas características do RE, né, da franquia. E assim, acho que quem jogou mais daqui ele foi o Lula. Então, Lula, dá uma explicada aí desse foco de zumbis no Dead Space. E eu acredito que a maior inovação é aquele esquema das armas, que você tem que cortar os membros de acordo se é horizontal ou vertical e tal. Explica um pouco disso. Então, assim como Resident Evil, eu não consigo considerar Dead Space um jogo de zumbis, ou de zumbis ETs, como a gente já comentou aqui, né? Na realidade, a infecção do artefato que eles acham na escavação começa a transformar todo mundo naqueles monstrengos, né? Eu acho que tá mais pra Alien. Mas realmente, o sistema de desmembramento do jogo, eu acho que é o quê da mecânica. E o sistema de upgrades também, aqueles upgrades feitos em nodes, eu acho muito bem bolados, assim, porque você não tem como fazer todos os upgrades num gameplay só. Ele te dá, ou te obriga a fazer vários gameplays para você poder evoluir e experimentar as armas do jeito que você gosta. Agora, o bacana é isso, tipo assim, não é mais só atirar no Dead Space. Você tem que cortar os membros, né? Então é atirar ou na vertical ou na horizontal. Então você tem que controlar isso. Tem aquele mecanismo de sístases também, que é o slow motion, né? O bullet time. Ele é o bullet time, digamos assim, disfarçado, né, de sístases. Também serve para puzzles no jogo. Mas eu acho que ele é um jogo que tem todos os elementos desses jogos de zumbis, mas numa atmosfera que não é assim tão de zumbi. Mas é que a gente pode colocar, digamos assim, classificar como pessoal aqui de zumbis ETs. Mas é um jogão. Tem o Os zumbizetes, né? Os zumbizetes. Eu também sou da opinião. Se não morre com um tiro na cabeça, não é zumbi. Então. Eu fico assim. Então no Left 4 Dead não é zumbi, pô. É verdade. Não. Eu tenho a conquista de matar o Witch com um tiro na cabeça? Eu também. Eu também tenho. Então ela morreu com um tiro na cabeça, zumbi. Então, Charles Darwin não teve tempo de classificar isso daí, né? Morre com um tiro na cabeça, é zumbi. Não sei, mas eu tenho hype alto pro Dead Space 2, acho que vai ser um jogaço, cara. Foi uma bela surpresa em 2008, ninguém esperava, e vai ser um jogaço 2. Mas eu continuo assim, coloquem aí o que vocês acham. Se dá pra gente considerar um jogo de zumbis ETs ou não? Zumbis ETs, hein? Zumbis ETs. Porque, não sei, zumbis ETs eu imagino um ET mesmo. Não, porque ali são humanos, não são ETs, né? São humanos transformados em monstros. Eu imagino, tipo assim, o ET do Steven Spielberg, né? Gritando Brains, alguma coisa assim, andando velho, sabe? Na minha cabeça. Nossa, que bizarro isso. Meu, que visão. Não, mas isso é que é um zumbi, né? Ou, no mínimo, os alienígenas do Fallout, né? Assim, zumbis. Não, mas aí fica a posse. Vocês acham que vão ter zumbi no Fallout New Vegas? Ah, vai ter que ter. Eu tô, no mínimo alguém, DLC. Alguém vai pensar nisso. É, algum DLC vai colocar. Uma coisa vai colocar. Mas beleza. Os ghouls já tem bem aparência de zumbi, né? É mesmo, né, cara? Os ghouls eles mesmo... têm aparência de zumbi, mas eles são humanos funcionais. São e quase tem... zumbis. Ah, mas tá lá, né? Empurrãozinho. Tá na porta ali, ó. Tá na porta. E fica a pergunta: ghoul caga na calça? Que, ó, já, a gente já vai conseguir definir aqui. Charles Darwin não teve tempo de fazer isso, mas o OrionCast vai fazer, né? Vamos lá, classificar. Como classificar cientificamente? Caga na calça, morre com um tiro na cabeça, come cérebro. O que mais? Até o fim. Usa roupa rasgada. Usa roupa rasgada. Corre ou anda lento. Corre ou... É, deixa que eu chuto, meio mancando, uma coisa assim. Não, nunca tem um andar uniforme, né? Não, deixa eu ver. Vamos, mas aí, continuando. Oh, será que o Sid Vicious era um zumbi, então? Nossa, cara. Que é sensacional, cara. Ele entra nas características aí. Com certeza, mano. Pô, ele provavelmente comia cérebros. Uh-huh. Isso. Galera, roupa rasgada, caga na calça. Classifiquem personalidades do mundo em geral. E classifiquem também personagens dos videogames, o que vocês acham que se enquadra no que até agora a gente conseguiu definir nesse embate aqui científico e sociológico sobre o que é zumbi. No Half-Life tem aquele bicho que gruda na cara das pessoas e elas começam a atacar qualquer um. Acho que pode considerar zumbi também, não pode? Puta, agora a gente vai ficar achando zumbi. Agora virou conversa de boteco, cara. Cara, é conversa de boteco. Não, então, deixa... Orionautas também são aprendizes de cientista, cara. Então vamos dar uma ajudadinha pro Darwin e ver se a gente consegue chegar num consenso de tipos de zumbis e o que faz um zumbi ser um zumbi. É, então vamos lá, anda lento, deixem nos comentários aí o que vocês acham, e aí talvez a gente consiga chegar em alguma definição final e colocar lá no túmulo do Darwin e falar, ó, Darwin, o que estava faltando pro seu trabalho, a evolução das espécies, o zumbi vai ser o primeiro predador, né, porque a vítima dele são os humanos, então fudeu. É o topo da cadeia alimentar. Ou o contrário, né, não é evolução, é devolução das espécies. Total. Então, topo da cadeia. Agora começa a descer da cadeia, O topo da cadeia alimentar não tem que ser, você vai ser sempre os humanos, cara, não existe nenhuma outra espécie que é tão boa em matar outra espécie. É verdade. Só o Chuck Norris. Não, mas o Chuck Norris, ele faz parte, né, dos humanos. Mas ele acha que não é humano não, cara. Pelo amor de Deus. Não, então, o próximo jogo, eu acho que também é outro uso muito inteligente de zumbis, que é o Plants vs. Zombies, de 2009. Ele é para PC, para Mac, para iPhone, para PSN, para Xbox Live. Para relógio. Pra relógio, pra qualquer coisa, calculadora. A micro-ondas. E ele, assim, basicamente é um jogo de tower defense, né? Aquele que você coloca as torres num caminho. Peraí. Tem versão Aquaplay? Provavelmente. Que da hora, eu quero muito. Provavelmente. E as plantas devem ser muito fortes no do Aquaplay, porque elas devem nascer bem rápido, né? Por causa da fica na água mesmo. Essas plantas aí. Algum de vocês viu o cartucho? Não, eu não vi o cartucho. Eu jogo no iPod, então eu não vi o cartucho. Pô, mó triste isso. Então, assim, ele é mais um jogo de tower defense mesmo. Então você controla as plantas e você tem que... Cada planta tem uma característica específica, tem um ataque específico, algo que te dá, né? Tem as plantas que atira uma ervilhinha por vez, ou duas, ou três. E se você coloca um balde de fogo na frente da planta, o tiro que ela solta fica pegando fogo, fica mais forte. Tem os girassóis que você vai ganhando sol, e é o sol que você ganha que te dá... É tipo como se fosse o XP para você comprar mais plantas, e você tem que se proteger de vários tipos de zumbis e tal. É, e ele é muito viciante porque tem várias estratégias que você pode fazer, né? É inacreditável que cada pessoa que você vê jogando joga de uma maneira completamente diferente, usando os mesmos recursos, entendeu? É, então eu tenho a minha estratégia certinha para cada tipo. Então tem plantas diferentes à noite, que você usa à noite, tem plantas que você só usa de dia. Então, a sua estratégia muda completamente. Tem umas fases que é em cima do telhado. Então, você tem que pegar plantas que jogam o tiro delas, tipo, como se fosse uma catapulta. As que joga reto, ela não acerta, porque o telhado tem um ângulo, né? É, então, é outra estratégia que você tem que fazer. Então, o que eu achei legal é que eles pegam muito bem essa temática de zumbi, tanto que quando você perde, o objetivo dos zumbis é chegar até o final e entrar na sua casa. Quando você entra, faz uma música sinistra assim, aí aparece um letreiro, tipo, os zumbis comeram o seu cérebro, sabe? Assim. Eles usaram muito bem a temática zumbi, e a ideia de usar plantas também eu achei muito legal, né? Porque eles estão te atacando pelo jardim. Então, tipo, faz sentido no jogo que você use plantas pra se defender. E é viciante, cara. Tipo, pra mim é o jogo de Tower Defense mais viciante que eu já joguei na vida, assim. É muito foda o jogo. Genial esse jogo, né? E fora os zumbis também, que é muito engraçado, né? Que ele tem vários tipos diferentes. Tem uma parte que tem um zumbi que é igual o Michael Jackson, né? Começa a dançar lá e... Ah, é mesmo. Porque nascem quatro dançarinos juntos, né? O zumbi do jornal também eu acho muito engraçado, cara. É verdade. Ele vem bem devagar no jornal, quando rasga o jornal dele, ele fica nervoso e vem correndo mais rápido. É mesmo. Tem até aquele zumbi gigante que você só vê a perna dele. De tão gigante que ele é, você só vê a perna. Aí ele desce, é um zumbi controlando um robô, assim. Então que ele é o chefão principal, né? O último chefe do jogo. Então é bem legal. E assim, ele é bem casual, assim, no sentido de que ele qualquer hora que você não tiver sem nada pra fazer, você vai lá, joga uma fase, duas, você se distrai, assim, e esquece dele por um tempo. Então não é nada muito linear, assim, que você precise seguir. Então ele é bem gastatempo mesmo, assim. É softcore. Não sou casual, sou softcore. É, exatamente. ele é um uso muito legal de zumbis, né? Ah, sim. E só dá uma diquinha aí, quem joga no iPod também, tem um segredinho muito engraçado na tela de conquista. Vou deixar aí pra quem jogar descobrir. Sério? Eu não descobri esse segredinho na tela de conquista. Então entra lá que você vai descobrir. Eu vou dar uma olhada. É muito, muito... É o jogo inteiro, desde o menu até o, sei lá, o boss, os caras realmente conseguiram fazer com uma temática legal, com bastante humor. É um jogo pequeno... Que vale por um jogo grande. Muito legal. Beleza. E o próximo jogo também ele conseguiu colocar um foco novo de tema zumbi, né, no jogo. E esse jogo, na verdade, são dois jogos que são... Eles são exatamente a mesma coisa, mas feito por duas empresas distintas, assim, que é o Zombie Apocalypse. Ele tá pra Xbox Live e pra PSN. E assim, ele é basicamente... Quem já jogou Geometry Wars, que é aquela navinha que você... direcional, você controla a direção que ele anda, com outro você aponta para cima, para os lados e tal, e ele vai atirando para onde você aponta. O Zombie Apocalipse é exatamente a mesma coisa. Você controla um humano e para onde você mirar com outro direcional, ele vai atirando. Tem várias armas diferentes, vários tipos de zumbis diferentes e tal. E o objetivo dele é você sobreviver 7 dias. Que os sobreviventes dele são praticamente a mesma coisa do Left 4 Dead, né? É verdade. São três caras e uma mina, e um deles é negro. Exatamente igual no primeiro. Eu acho que o mais legal dele são as armas, né? Tem um monte de arma legal que você pode usar, e pra mim a arma mais genial de matar zumbi de todos os tempos é o urso de pelúcia, né? Que você pega o urso de pelúcia com uma bomba, você joga, e o ursinho começa a falar assim, vem brincar comigo, eu sou seu amigo, não sei o que lá. Aí os zumbis vão até ele e ele explode todo mundo, assim. Não, mas é que ele fala, brinca comigo, eu sou cheio de amor. E C4. Muito, meu, a vozinha dele de criança, assim, é muito genial. Eu e o Lula e o Homem Mal, a gente jogou bastante quando, quando lançou, assim, a gente pegou, a gente jogou ele bastante. Tem um modo hardcore, assim, que é 7 Days in Hell, né? Que os dias, eles demoram, tipo, uns 20 minutos pra acabar e vem muito zumbi. Então você mata zumbi que nem louco, assim. E é muito... Ele é bem divertido, assim. Vale a pena e o preço dele é bem baixo pelo tanto de diversão que ele fornece. Principalmente porque sempre tem muita gente jogando, né? E o jogo que é equivalente a ele também, que é um jogo chamado I Made a Game with Zombies on It, que o título é Eu Fiz um Jogo com Zumbis. Basicamente, esse é o título. E ele funciona da mesma exata maneira que o Zombie Apocalipse, mas ele é o jogo indie, né, do Xbox, que é o jogo feito por pequenos desenvolvedores, que ele vai lá na parte de jogos independentes, né? Ele é o mais vendido de todos, assim. Tem até uma música desse jogo no Rock Band pra vender. Né, que o cara ele colocou a música desse jogo no Rock Band pra vender. E funciona do mesmo jeito, só que com gráficos piorzinhos, assim, né? E piorzinhos não no sentido de ser mais feio e tal, mas com menos gráficos, mas tem um carisma também, né? E, tipo, é isso que eu quero dizer. Tem um carisma dele próprio, que é bem legal também. E é importante falar dele por ser indie, né? Por ser independente e ter feito um puta de um sucesso. Então quem, alguém mais aí jogou alguma coisa do Zombie Apocalipse? Eu joguei também a Made a Game with Zombies e o Zombie Apocalipse. Joguei bastante os dois. Eu recomendo, se você não tiver grana pra comprar o Zombie Apocalipse, compra o I Made a Game with Zombies. Você vai ficar contente também. É 80 pontos o I Made a Game with Zombies. É ridículo. É muito ridículo. Barato, é ridículo. Então vale bastante a pena mesmo. Então eu acho que pra esse gênero, assim, é outro gênero que ninguém ia pensar em usar zumbi, né? Que eles conseguiram usar zumbi de um jeito muito foda, né? Aí beleza, o próximo é o Zombie Driver de 2009 e ele é só pra PC. E esse jogo eu também estou muito curioso para saber como que um zumbi pode dirigir qualquer tipo de veículo. Então alguém, por favor, me explica que porra é essa de Zombie Driver. Eu joguei e o zumbi não dirige. Aliás, no Stubbs, ele dirige. Não sei se vocês lembram disso. No Stubbs, ele dirige um carrinho lá. Mas no Zombie Driver, não. É um cara que sobrevive ao ataque, né? O ataque, não. Vou começar do começo. Pelas fotos que mostram na introdução, que não explicam muita coisa, mas dá pra ver que é uma fábrica de produtos químicos. Ela explode do nada. E os produtos vazam, entram na terra e começam a ressuscitar os mortos. Aí, nisso... Um carinha lá, um qualquer, consegue fugir no meio da zona na cidade, pega um táxi qualquer e para numa base militar. Aí lá ele começa a fazer missões pro governo, né, em troca de dinheiro e armas para equipar o carro. Aí o jogo é basicamente isso, você tem que ir do ponto A ao ponto B, resgatar, sei lá, 5 pessoas, limpar uma área lá que o exército está precisando, que seja limpado, e voltar. É bem divertido, cara, tem vários carros, você pega limusine que... cabe mais gente, mas é mais lenta. Você pega o carro esporte, cabe menos, mas é mais rápido. É bem divertidinho, cara. Mas enjoa, depois de tempo enjoa. Mas é legal. Igual aquelas missões de entregar piranha no GTA, né? É só isso. Só que no meio do caminho você tem que atropelar alguns zumbis. É legalzinho que tem uns tipos de zumbis. Tem cachorros, tem uns zumbis que tacam o osso no carro. Tem outros que são tipo os tanques do Left 4 Dead. Mas é uma visão top-down, né? Não é igual o Driver, assim, né? Igual... Pelo que eu vi, ele parece. Igual o GTA 2 também dava pra você colocar arma no carro. Dá a impressão que é praticamente a mesma coisa com um zumbi. É, exatamente a mesma coisa. Só que tem muito zumbi na estrada, né? Não sei quem aí que tá ouvindo jogou GTA 2, né? Fora eu que joguei todos, mas. Acho que ninguém. Então. Que eu basicamente joguei todos os GTAs que tem. Ele é tipo um Carmageddon, então, nesse sentido, que o seu objetivo, não seu objetivo, mas você também pode sair atropelando e matando um monte de zumbi de um monte de jeito diferente. Falando em GTA, lembra do esquema do GTA 4 que tinha de você virar zumbi, que era viral? Você matava o cara e virava zumbi, e aí depois alguém te matava e virava zumbi também? Ah, é verdade, aquilo era só de zumbi. Era só de Halloween, né? É só skin, mas é zumbi. É verdade. Multiplayer também. É verdade. E Um detalhe muito bizarro disso é que todos os zumbis usavam uma cueca amarela com o símbolo da Rockstar nela. Legal. Então, e mais nada. Então imagina um monte de zumbi de cuequinha amarela se matando em Nova York. Assim. Depois de hoje, mas ela tava limpa ou tava cagada já? Zumbis se cagam, cara. Eu não acho que é cueca amarela. Eu não acho depois de hoje. Eu acho que é fralda geriátrica da Rockstar. Ai, ai. Compre pro seu avô, compre pra sua avó, fralda geriátrica da Rockstar. Não, e falando em Rockstar, foi uma ótima ponte, hein? Porque falando em Rockstar, a Rockstar é o nosso próximo... ela tá nesse nosso próximo comentário do último jogo, né, que a gente vai comentar de zumbi hoje, que é o DLC do Red Dead Redemption, chamado Undead Nightmare. Ele não lançou ainda, a gente tá gravando isso, e nesse momento que nós gravamos ele não foi lançado ainda. Mas, assim... Já tem um monte de vídeo, um monte de desenvolvedor falando de como ele vai funcionar e tal. E aparentemente é assim, a gente já fez o cast de Red Dead, então assim, né? A gente pensa que vocês escutaram, já sabe mais ou menos como funciona a dinâmica dele. Então assim, imagina aquele mundo vasto do Red Dead, né? Todo aquelas planícies, tudo infestado de zumbi, tudo infestado, zumbi pra tudo quanto é lado, e a ponto de você não poder mais acampar fora de cidade. Você não pode acampar mais fora, você só pode salvar o jogo em cidades que estão livres de zumbi. Então você tem que ir até uma cidade, matar todos os zumbis e ajudar os sobreviventes. Toda cidade tem alguns sobreviventes em alguns lugares. Ou você arma os sobreviventes, ou você mata todos os zumbis, libera a cidade, salva o jogo. Só que depois de um tempo, os zumbis invadem a cidade de novo. Você vai ter que fazer isso de novo. E ele tem um modo single player, um modo multiplayer. O modo single player, ele tem 6 horas de duração, que é mais do que muito jogo por aí, né? Então, que isso já foi uma das coisas que eu já fiquei impressionado. Ele tem uma história fechada. Ele vai ser jogado tipo as expansões do GTA 4. É a mesma coisa. Você pode jogar sem o disco, né? Tipo, eles vão lançar essas expansões, os DLCs, com Undead Nightmare em disco, que você não vai precisar ter o Red Dead Redemption original para poder jogar, que nem as expansões do Gaytone e tal, e o outro lá. E tem essa dinâmica de single player, que é uma historinha fechada, que você tem que fazer várias missões equivalentes do jogo original, mas com zumbi. Tipo, ao invés de você ir lá no Red Dead original, você tinha umas missões que você ia atrás de criminosos procurados. No de zumbi, você tem que salvar uma pessoa específica. Então você tem que ir em alguma casa, em algum lugar, salvar alguém. Achei que você ia atrás de zumbi procurado. Falar, aquele zumbi. O zumbi X comeu mais de 50, vai lá matar ele. Com certeza. Não, e uma das coisas que eu mais tô animado pra jogar ele é que tem os 4 cavalos do Apocalipse. Não tem os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles colocaram os 4 cavalos equivalentes, e você pode... montar esses cavalos e pegar pra você esses cavalos. Aí tem o fome, fome, pestilência, caos e morte. Acho que são os nomes. Aí, acho que é o FMI, o Bush. Também. Também. E assim, um deles, ele tem a crina dele, de fogo, e quando você monta ele, toda vez que você atropela os zumbis pegam fogo. Tem 2 que tem o fôlego eterno, tipo, você corre com eles e eles nunca se cansam. Tem um que ele é invencível, ele não pode morrer. E deixa eu ver, o que o outro fazia? Aí acho que o outro era super rápido, assim, ele corria bastante. Esse é o da fome. Então, oi? Esse é o da fome, né? O mais magro. Provavelmente. E assim, tem várias dinâmicas de jogo, assim, tem o single player, tem essa história fechada. E o multiplayer, Lula, você tava falando como seria fazer um modo horda com zumbis. Você vai ficar sabendo com o Red Dead Redemption agora, porque esse é exatamente o multiplayer dele. Você se junta com 4 pessoas, fica em um lugar específico, e você tem que se defender de hordas cada vez mais difíceis de zumbis. E isso dentro de cenários específicos. Então, dentro de uma mansão, dentro de uma cidade, o que adiciona uma puta de uma estratégia pro jogo, né? E também tem tipos de zumbis diferentes no jogo. Tem um que é tipo boomer, que joga vômito em você, alguma coisa. Tem outros zumbis que são mais rápidos e tal. Então, zumbi tá ficando um tema muito usado, né? Todo mundo usa zumbi agora pra alguma coisa, tá todo mundo ficando meio cansado. Mas a Rockstar conseguiu, cara, de novo, a Rockstar conseguiu mais uma vez pegar uma coisa que tava começando a ficar meio fadada, meio muito usada, e deram um twist nele que, meu, tá todo mundo louco pra jogar essa porra desse Undead Nightmare. Então, eu espero que os meus companheiros aí que tem Xbox e joguem na live também peguem pra gente poder jogar junto a Horda, porque eu tô com muita vontade de jogar esse. Vocês já leram alguma coisa dele? Vocês estão com hype de jogar? Como é que tá? Não. Eu também não tô muito, não. Mas tudo bem. Quando eu jogar Red Dead, depois eu vejo, que eu ainda não joguei Red Dead. Ah, por isso que você não tá com hype. E você, o Mimal? Eu pretendo jogar, pretendo. Ah, muito legal, cara. E esse eu acho que é o último que... É o último que a gente vai comentar. Não tem, né? Vamos fechar por aqui. Tem vários outros jogos de zumbi que eu tenho certeza aí que a gente esqueceu. Só uma ideia assim que eu tive, né? Que eu vi que os zumbis, eles aparecem em praticamente todos os tipos de jogos, né? Mas eu nunca vi um jogo musical de zumbi, né? Então eu sugeria que fizessem um jogo Zumbi Band. Vocês acham, né? Aí teria tipo o Sid Vicious, o Kate Richards, o Iggy Pop, todos esses. O Rob Zombie, né? Nossa, Zombie. Aquele cara do Black Crowes, né? Zombie é o Zombie Hero, cara, dos zumbis. É o chefão. Esse é da hora o jogo. Imagina, um jogo de musical com zumbis. Não, pô, cara, olha, outra ideia de $1 milhão que a Orion deu, hein? Então, a gente tá dando várias ideias boas pra jogo aí, pô. A gente tem que patentear essas porras, senão a gente se ferra. Mas eu concordo, cara, ia ser um jogo muito legal. Então, beleza, a gente já estourou de tempo aí. Então, terminamos a nossa discussão. A gente ia discutir, tipo, as características do porquê que jogos de zumbi ou esse tema zumbi funciona tão bem em tantos jogos, né? Agora a gente... Pra encurtar, é a questão moral que a gente já discutiu. Eu acho que esse é o além de ser um inimigo legal, fácil de se fazer, porque qualquer background que você joga aceita, e também a questão moral, né? Que é mais fácil você matar um cara que tinha família ontem do que um cara que tem família hoje. É verdade. Concordo em cor, grau e gênero. Sua mãe não vai reclamar de matar. Se você estiver matando uma velhinha na rua no GTA, ela vai olhar, ai, que horrível. Aí se estiver matando um zumbi, ai, que alívio, filho, aquele monstro. É igual você ver filme de comédia, que, por exemplo, igual os filmes do Austin Powers lá, você sempre vê lá, ó, aquele monte de capanga que você mata, os caras sempre conversando no bar, poxa, foi duro o trabalho hoje, né? Ah, como é que tá a sua família e tal. Que é o tipo de diálogo que você não vê em filme normal, é a mesma coisa nos jogos. Então, e também não tem nada de errado em matar quem já tá morto, né? É um serviço. Né? Você não precisa se sentir um assassino nesse caso, né? É só enxugar gelo. Sensacional. Ele quer morrer, né? Esse humano provavelmente nunca quis virar um zumbi, então ele quer morrer de novo. Você tá fazendo um favor pra ele, pô. São pessoas que tentaram morrer, mas não tiveram competência pra tal. Depende, com esse monte de emozinho querendo virar vampiro, vai que zumbi é nova moda. Nossa. Contanto que eles não comecem a brilhar no sol, não tem problema, cara. Ninguém pode transformar algo do gênero zumbi em gênero viado, cara. Também é outro, já era, já perdeu. É outro motivo também o porquê que ele é tão bem utilizado, né? Porque não tem como você viadizar ele de jeito nenhum. Será? Eu consigo imaginar os zumbi viados. Vocês estão desafiando. Outra discussão pro mural. Como você viadizaria um zumbi? Pode falar aí. Vampiro já perdemos. Ninguém vai mais numa festa de Halloween fantasiado de vampiro e sai com dignidade de lá. É, então, ó, tem muita coisa para discutir no mural essa semana. Também, se vocês quiserem colocar, e a gente estende essa discussão, colocar algumas características que vocês acham do porquê que esse tema é tão bem utilizado, coloca aí no mural, a gente discute. E esse podcast foi um pouquinho longo, mas a discussão foi boa. Então, deixa um comentário falando o que vocês acharam. E como sempre, estamos aqui, a gente quer sempre melhorar e vamos sempre escutar o que vocês falam por aí. E até semana que vem. E lembrem-se, usem sempre o capacete, contanto que ele não tenha as listras brancas e vermelhas. Não virem um alvo. E se alguém morder a sua cabeça enquanto você estiver trabalhando, é melhor você ir no médico, porque talvez alguma coisa esteja acontecendo. Se eu não aparecer no próximo cast, vocês já sabem o que aconteceu. Então falou, galera. Até o cast que vem.